onde eles estiverem agora, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que abre as portas. Tu és o Deus que renova. Mesmo que nós não consigamos falar, de Ti vem a nossa força, Senhor. Se eu não conseguir, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, Senhor, perdoe minha fraqueza. Consolar.